Webjet 6747 de Ponte Clara, pronto. 6747, ali, mantenha 10. Ali, mantenha 1-0. No 78, decolou aos 48, chame o controle em 1935, temos voo, uma boa noite. Controle 1935, graças, boa noite. Salvador, boa noite, objeto 6701, estabilizado em ADS com o trem baixo travado. 6701, muito boa noite, mantém a aproximação, aguarde pista livre, aeronave da companhia prestes a iniciar a rolagem. Passivo, aguardando pista livre, 6701. O 6747 está livre, decolagem da 10, o vento é 160 graus com 9 nós. Livre decolagem, o objeto 6747. Pouso na 10, o vento é de 170 graus com o tráfego. Passivo, livre pouso para Jet 6701. Webjet 6747, pode tomar o controle? 6747, o controle 1935, a decolagem foi 50, boa noite. 1935, grato, uma boa noite. 7701 da Webjet, decolou Fedão, sou solo 53, livrando à direita, prossiga na Alfa Juliette até o portão 04. Alfa Juliette, portão de número 4, Objeto 6701. Manda 7701 para na posição de número 4. Afirmativo, até aqui é o 04, colorado pela infra-aero, ok? Afirmativo, obrigado. 0, boa noite, já visual com a pista? Ainda não, estabilizada no ILS, pista 10, aguardando. Ok, aguardando então o contato visual, reporte com o novo estando, o vento é de 150 com meia dúzia, o QNH 1014, e o teto estimado agora é o de 1900 pés. Está listo, exatamente, 1900 pés, está 3520. Ok, autorizado o check 3520, autorizado pousa 10, confirmando 150 com meia dúzia ao vento. Baixar travado, livre pouso, pista 10, 3520. Salvador, é o Rio 9647, para o pushback de acionamento. Autorizado, Chame Taxi, 9647, QNH 1014. Na 3520, sou solo 04, livrando à direita, prossiga na Alfa e Índia, até o portão 02, na minha escuta. Alfa e Índia pro 02, na sua escuta. Torres Salvador, muito boa noite, é papapá, Alfa Tango Tango, sobre a rotatória com o KV. Alfa Tango Tango, tem condição de encurtar a final da 17? Sim, Matilde. Ok, está autorizado então encurtando o reporte terceira milha da final da 17, Alfa Tango Tango. Encurtando, reportará a terceira milha da 17, Tango Tango. Salvador é o Rio 9647 com 4 a bordo, alternando galeão, 3 horas e 25 de autonomia, pronto para o táxi. Tá livre, táxi, Juliette Alfa até o ponto de parada 10, ajustado 1014, chame pronto para a decolagem, 9647. Via Juliette Alfa para o ponto de espera da 10, chamarei quando pronto. Final de 3 milhas da 17, o Tango Tango. Alfa Tango Tango avistado na final da 17, cheque o trem, o vento é 180 graus com meia dúzia de nós, está livre pouso na 17. Livre pouso, baixado e travado, Alfa Tango Tango. Salvador, muito boa noite, ao Gol 1714, próximo ao marcador externo, 3.5 da Sierra. Gol 1714, muito boa noite, mantém a aproximação, guarda autorização para o pouso, informa a aeronave de pequeno porte, corrijo, pequeno porte, pousando na 17 em mais um minuto. Torre Salvador, o Rio 9647, ponto de espera da 10. Decola sem parada, 9647. Tem condição de decolar sem parada? Positivo, decola sem parada. Ok, a linha decola de imediato, vento 170 graus com meia dúzia de nós, o Rio 9647. A linha decola sem parada, Rio 9647. No 714, confirme se há uma formação pesada na final da 10? Não chamo não, senhor. Formação simplesinha, nada de pesada não. Ok, forma um vento de 160 graus com 8 nós, cheque seu trem, aguardando liberação para o pouso, aeronave iniciando a rolagem no momento. Sim, senhor. Alfa Tango Tango, seu solo 09, livre táxi até o TAT 5, tenha uma boa noite. Voando 714, vento agora 170 graus com uma dezena de nós, está livre pouso na pista 10. Livre pouso na 10, voo 714. Decolou o Zuno 1, chame o controle 1935, temos voo, uma boa noite. 7-1-4, seu solo Zulu 3, livrando à direita, prossiga na Alfa e Índia até o portão 03. Alfa e Índia para o 03-1-7-1-4. Livre pouso na 10, o vento é 170 graus com 89. Livre pouso na 0, boa noite, 05. Salvador, boa noite, gol no 606, 2 milhas do externo, baixado e travado. No 606, muito boa noite, aguarde pista livre, a nave da companhia agora cruzando a cabeceira.